um cara diferente, eu digo olho por olho, dente por dente. Seja um cara esperto, seja um cara diferente, eu digo olho por olho, dente por dente. Seja um cara esperto, seja um cara diferente, eu digo olho por olho, dente por dente. Seja um cara esperto, seja um cara diferente. Eu digo olho por olho, eu digo dente por dente. Se liga meu irmão, pois agora tente invente. Não queira ser mais um maluco indigente, com a vida demente, futuro inconsciente. Olho por olho com a serpente, dente por dente com o diabo. Não queira ser mais um mané tipo otário, nas garras do diabo. Só que eu não calo, falo, falo, falo, que é embaçado. Não queira ver seu corpo de bruxo no asfalto, sua mãe chorando, seu irmão pensando em vingança. Que herança, que nada. O que você planta, você colhe. Se plantou a morte, não vai colher a vida eterna. Vai levar rajada, vai, vai, vai. Cai por terra, o diabo quer te acertar, mas Jesus Cristo quer te libertar. Ele já colheu o que você plantou, pois ao terceiro dia ressuscitou. Venceu a morte, mostrou realmente o que é ser forte. Pisou na cabeça da serpente, então tente, tente, tente, tente. Então tente, tente, tente, tente. Eu digo olho por olho, dente por dente. Seja um cara esperto, seja um cara diferente. Eu digo olho por olho, dente por dente. Seja um cara esperto, seja um cara diferente. Eu digo olho por olho, dente por dente. Seja um cara esperto, seja um cara diferente. Eu digo olho por olho, dente por dente. Seja um cara esperto, seja um cara diferente. Seja forte, sem arma, C38, o carro forte, fique forte. Seja forte, Jesus Cristo virou a mesa e mudou sua sorte. Fique forte, seja forte, sem arma, C38, o carro forte, fique forte. Seja forte, Jesus Cristo virou a mesa e mudou sua sorte. Fique forte, meu mano, fique forte, minha mina. Pois o diabo sempre estará ativa. Ele fica como um leão, querendo nos tragar. Mas o leão verdadeiro é filho de Jeová. Jeová Nissi, Jeová Jirei, Jeová Rafa. É esse Deus, ahá, que eu vou louvar. É a batida pesada que ronda pelo ar. Somente Jesus Cristo que pode te salvar. Fique forte, seja forte, sem arma, C38, o carro forte, fique forte. Seja forte, Jesus Cristo virou a mesa e mudou sua sorte. Fique forte, seja forte, sem arma, C38, o carro forte, fique forte. Seja forte, Jesus Cristo virou a mesa e mudou sua sorte. Jesus Cristo virou a mesa e mudou sua sorte. Se você crê nisso, não, não, não temerá mais a morte. Você aprendeu realmente o que é ser forte? É crer em Jesus Cristo, eu insisto, persisto no que eu já tenho visto. Ladrões convertidos trocando suas armas por Cristo. Mas eu lhe digo, a palavra de Cristo já foi lida e relida. Pois então, acredita, acredita, acredita, acredita. Acredita, acredita, Jesus Cristo é a paz, é a vida, é a vida. Fique forte, seja forte, sem arma, C38, o carro forte, fique forte. Seja forte, Jesus Cristo virou a mesa e mudou sua sorte. Fique forte, seja forte, sem arma, C38, o carro forte, fique forte. Seja forte, Jesus Cristo virou a mesa e mudou sua sorte. Eu digo olho por olho, dente por dente. Eu digo olho por olho, dente por dente. Eu digo olho por olho, dente por dente. Seja um cara esperto, seja um cara diferente. Eu digo olho por olho, dente por dente. Eu digo olho por olho, dente por dente. Eu digo olho por olho, dente por dente. Seja um cara esperto, seja um cara diferente. A serpente tenta te iludir, te destruir. Eu já vi algo assim, do que vale se iludir herdando o mundo e perdendo sua alma, alma. Do que vale se iludir por tão pouco, até mesmo por nada. Eu já vi corpos alvejados na minha quebrada, na minha quebrada, na quebrada. Jesus Cristo perdoou os seus pecados, mas o inimigo quer tirar a sua vida. Usa o traficante pra não perdoar a sua dívida. Por isso eu digo e insisto, não basta se iludir sendo ladrão ou bandido. Não, não, não. Ladrão ou bandido. Não, não. Não basta se iludir. Não basta se iludir. Não, não. É isso aí, é isso aí. Não basta se iludir. Não, não. É isso aí, é isso aí. Não basta se iludir. É isso aí, é isso aí. Não basta se iludir.